891. Rádio Mauá do Rio de Janeiro. Onda média 1520 kHz. Onda curta 5055 kHz. Mais de 60 metros. Canal Nacional.